Novíssimo Barão Vermelho Primer. Primer. Uma sonorização projetada para fazer a sua alegria. Chama, de quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica, vai. Fica com Deus. Sofia. E de vez em quando à noite. E a nossa amiga Tati Calçados e Eventos. Sali Brasil também. Tamo junto, Tati. Chama novinha pra cá. Pode chamar ela e avisa lá. Pode avisar todo mundo que eu tô no Barão Vermelho. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Vem pro Barão. Quem é Barão? Vem pro Barão. Quem é Barão? Você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Amor, o goi remédio na vida noturna. Barão Vermelho. Barão Vermelho Prime. Mamãe, eu quero boate, mamãe, eu quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. Entra assim, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim, lá lá lá. Entra assim, sai mulher. Obrigado, meu amigo Rafinha, parceirão do Juninho Show. Entra assim, lá lá lá. É neguinho! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora, desci numa moto e as novinhas me adoram. Novinha aqui do rock, ela adora. Peguei no cheiro, Arlo. Meu amigo Maranhão também tá Brasil. Obrigado a vocês. Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Família Las Vegas, na mão sempre tarde. Chegou, brotou bagulho no pique da humildade. Hoje eu tô patão, não quero saber de nada. Vou beber o... É pra endoidar tudo! Endoidar meu barão. Chama na capa do livro ali. Obrigado todo mundo. A galera chegando na hora. Olha o Barão Vermelho chegando. A galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, vermelho. Olha o Barão Vermelho chegando. A galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, então não pare. Bora aí na Prime também, tá por ali. Obrigado a você. Não, tirando o barulho, barulho. Hoje eu vou encher a mesa, a dama e o seu vagabundo. Me dá retorno, Thiaguinho. Dançando, dançando, vai dançando. Aí, papai. Em cima da mesa, em cima da mesa. Acelera! Acelera, acelera, acelera tudo. Mas daquele jeito diferenciado com o Salsa. Marcos Gomes. Me fucking motion popping pills, man, I feel just like a rock star. Puxar o seu cabelo, te dá bastão na bunda. Toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma. Toma, cara, toma. Toma, cara, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô com fome. Tô no barão. Felipe Lourinho, ela é sua. Família Desguiados, 360. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e de ninguém. Parece que esqueceu até de mim também. Marcelo também da Brasília, obrigado a você. Amigo Bruninho da galera da moto. Show Saldi também, a primeira dama. Valeu, obrigado a você. Se achar dona do mundo, brigando só tinha de amar. Vivendo como vagabundo. Tenha certeza, pode ter certeza. Bibi, ei, baby, eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Naquele estilo diferenciado pra galera e treme, treme, treme, treme. Música, música, música. Uma super sequência. Obrigado, nosso amigo Sênio. Isso aí, Brasil. Tamo junto, garoto. Garoto. Garoto. E o Rafinha? Ele disse pra mim, Juninho, já tava com sede. Com essa sequência, rapaz. Hoje eu vou enxergar. Teste. Todo mundo. Quando você deixou energia. Vai, vai. Você me perdeu. Meu irmão. Os flags também, Brasil, com a gente. Todo mundo junto pra gente. Aqui, no som do Barão. Barão, Barão Vermelho. Prime. Prime. É doido, doido, doido. Pede o meu amor. Léo Lima, meu amigo Lisandro no Salão VIP. Tô assessoria aqui pra gente no som do Marão. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Graças a Deus. Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não desapareceu. Obrigado, amigo Charles. O homem da prefeitura lá do Tala, do Tala, do Tala. DJ André, lá da Primeira Dama. Efeitos de paixão. Irmão? Adolescente. Olha pra luz. Beijo. Já! Efeitos de paixão. Então você diz pra mim. E eu sim. Solinho, toma no solinho, toma esse solinho, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, calma. Amiga de Eugênio também tá aqui Brasil com a gente. Obrigado, Eugênio. Um abraço com todo carinho pra você, você, você, você, você. Perfeitos momentos a dois. Como foi me apaixonar? Sempre quis ter você do meu lado. Eu te vejo no sentimento puro. Na luz do teu olhar. Os amigos também do Maranhão. São Brasilenses, manda todo mundo valer. Oh, oh, oh, oh. Resultado. E o nosso grande Dieguinho da seleção do teu ar. Valeu, garoto! Super-herói. Yeah. O neguinho da galera da Nike. Sempre pra gente no Barão com a gente. Valeu, neguinho! Alô, 25. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't. Junior Santorini. Horses in the bag, horse like it's attached. That is Maddie Black, got the boots. I've been in the valley, you ain't been up on that porch. Nobody tell me nothing. Sempre diferenciado. Riding on the track, girl, need all in my blood. Cheated on my baby, you can go in us. My life is a movie, but riding in movies. Help I have some food, under on my booty. Aquecendo, aquecendo, aquecendo tudo. O chorão e o fogo do gol pancadão. Fala fogo! Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o chim, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Barão Vermelho Prime. Como ela tá toda gostosa. Som automotivo. Siliconada do jeito. DJ. DJ Juninho consagrado. Que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica. Qual vai entrar na pica. Amigo Charles e o Moreno. Tá toda a galera, obrigado você. A Jade, isso aí, Brasil, obrigado você. 3, 2, 1, já! Eu nem sei de quem é essa festa. Neguinho. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. E comemos varai xerê. Cheguei. Oi. Oi. Oi. Oi! Oi! Cheguei! Oi! Cheguei chegando! Oi! Cheguei! Oi! Cheguei! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Vira aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rastro. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, não vai brincar, viu, Cris? Tá bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Atenção, Jaguinho, não chega, o Rui Cabana. Fala a portaria, tá bom? Tá bom? Pode começar desse Não tem bozão, te faz mexer. Tudo a cansada. Então a gente faz assim, ó. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar, hein? Vai começar. Mamal, Cleito, Bruninho, Soares, Rafael, GBTS, obrigado a vocês. Toma, toma, toma, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo rádio, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Alçada é vento, samba, hein? Valeu, valeu, valeu. Alô, Henrique! O caqueado na galera do Maranhão, todo mundo aqui. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega na pepeca. No grau, Aldaí, Carlos, galera de Paraguai, Minas, obrigado todo mundo. O Henrique passou bolado com duas tchucas. É, rapaz, o Henrique passou desgraçado. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Eu quero ouvir todo mundo! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Ah. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Novinha, eu quero. Gente, não abandona. Da gente que no ele pra confesso, tu tem moral. Tu tem moral. Tu tem moral. Tu tá com moral, mulher. Tu tá com moral, mulher. Tu tá com moral. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda. Sai do chão, sai, sai, sai, sai, sai. Sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou. Obrigado, meu grande amigo Relíquia, também tá por ali. Toda assessoria. Bateu. É, rapaz. Bateu. A Anitta. Anitta, Anitta, so glad to meet ya. I'm Big Snoop Dogg and I'll be the feature. Born and bred in the LBC. Tá bom? All about that DBG, gin and juice, chronic weed. Come on, girl, put that thing on me. If I was you and you was me, would you do what I'm supposed to do? Hell yeah, do it to my Michael Snow. Malucão, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no lado. No primeiro encontro era só inocência, falamos até namorar. Um iludindo o outro, dois cretinos. E aí? Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo. Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim. Me ligo, tá afim, pentada hoje tá. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora.

era puro desejo. Pra você que tá apaixonado, essa é a hora. Chega no ouvido dele ou dela, declara que tá valendo, papai. Boa! Eu me apaixonei e você não percebeu. Matinho! Já, pai. Que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Vacilando, me deixa, pô. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava. Mas cadê o Ellis, hein? Tá por aí, rapaz. Pode ser, não pode. Pode ser que um dia. Um abraço pra você com todo carinho. Essa é a seguidora oficial da coroa. Barão Vermelho Praia. Ela disse, Juninho. Coroada violenta. Me apaixonei e você não percebeu. Eu vou girar mais uma, Chino. É caceteiro essa não, DJ da turma, bora, obrigado, nosso amigo Marcos, lá da Rádio Povo FM, a rádio que comanda o nosso Tauá, papá. Fiz tudo por você. Meu amor, meu amor, será que coroa Barão Vermelho Braille? Os sonhos e planos para os dois. Diz, diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu. Amigos assim, Marcelo Amaro, toda assessoria aqui no sistema do Barão. Obrigado a vocês. Aí eu pergunto: já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? O que passa? Barão que passa? Vermelho Praia. Banda Rister, um tremor de sucesso. Minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para os dois. Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Isso aí, meu filho. Tranque essa porta e vem. Te quero chamar. Mas aí, na moral, eu queria saber quem sabe fazer a coroa do barão, bota o bracinho pra cima. Quem sabe fazer a coroa do barão, bota o bracinho pra cima. Que faz a coroada do barão, a coroada. Do barão, do barão. dá-lhe a coroada. A coroada do barão. Dá-lhe a coroada. Eita coroada! Não sei o que acontece com meu sentimento. Mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. E a nossa amiga Deise, está completando 21 anos eu hoje. Você. E ela veio comemorar aqui no sul, que ela dava no sul do Barão. Obrigado, pessoal do Maranhão, que está pra gente. Todo mundo junto, misturado. Parceria firme e forte. Eu sempre vou te amar, Eloá. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Não sei o que acontece com meu sentimento. Obrigado a toda a galera da Arena Vila Nova. Lá no 23. Todo mundo Brasil, obrigado, obrigado, obrigado. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Mas eu vou machucar com mais uma, papai, bora! Eu quero quero ouvir a galera cantando bem alto, bem forte. Essa canção que é linda demais. Quero ouvir vocês cantando. Se foi. Sofrendo e chorando. É bom. É assim, ainda não, Juninho. Senão tu maltrata demais. Girou! Começa, vamos começando daquele jeito, certinho, bonito, bacana, pai d'água, esse é meu barão. Ela tá ali, cadê o catatau, hein? O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembrança, uma louca paixão. Adeus, Amaruza, Mônica, também estou ali, valeu! Vem fazer feliz pra sempre. Gira mais uma, meu Deus, vai, vai, vai. A primeira pista é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se desse, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero a eterna lua. O anel, eu não quero o anel pra botar no dedo dela. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Com você, sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome. Já pagaram. E da declaração de amor. Oh, e eu faço meu bem pra você. Tudo isso? Tudo isso é só pra você. Não nega, não. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo. É te fazer, é te fazer, é te fazer feliz. E ser feliz com você. Bora, meu varão! Vermelho Prime, Barão Vermelho Prime. Aqui é 100% automotivo. O verdadeiro som automotivo tocando em alta voltagem. Joga cavalgada, né, papai? Vamos fazer assim, ó. Assim, ó. Não fale mais com o telefone, por favor. Léo Lima, Elisandro, os cara. Da Baberia, VIP, obrigado a vocês. Tá todo mundo, obrigado. Mas eu não vou mentir. Não deixa parar, não deixa parar, não deixa parar, não deixa parar. Vai, vai, vai, vai. Vai. Vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra mim. Vai ficar porra. Se você sentir esse amor do tom. cê sabe fazer. Se me desse amor do tanto. Fala, churro! Mas você vai e vai. Eu querendo algo mais. O caquear. Mas você fica. E me iludo. Vou me iludindo. Eu tô falando mal de vocação. 100 mil com o que quiser eu aposto. Se ela bater dedo eu volto. Obrigado, amigo Zezinho, também está presente. Toda assessoria. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater dedo eu volto. Ela não vale real, mas aqui toca de tudo pra todo mundo curtir. Amiga, senta aqui. Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo. Cê tá me assustando. Lembro da noite sim que a gente saiu. Cê disse que ali logo depois sumiu. Aonde você tava? O cachorro que tava. Que história é essa que aconteceu? E ele? O cara que eu tava deu em cima de você, foi. E aí você ficou com ele, mas foi uma vez, ok. Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Já tá na agulha. Fica preocupada, a gente resolve mais tarde. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na... Pra quem curte, pra quem dá valor. Eu não vou deixar de ser sua amiga. Por causa de um copo desgraçado. Não respeita uma mulher. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer. Que não respeita. Não respeita uma mulher. Vou segurar. Mas eu queria que todo mundo botasse o bracinho pra cima. Quem tá apaixonado, quem é sincero, quem tá solteiro. Bota a mãozinha pra cima e vai batendo na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. E canta comigo essa canção. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje? Hoje é só oi. Tchau. Tchau. Fica, vai te embora. Fica com Deus. E de vez em quando. Eu quero ver vocês cantando. Sentimento seu nenhum. Nenhum. Lembra a gente do começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nenhum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Volta, volta, volta a ser como era antes. Que eu me chuchu. Meu orgulho caiu quando subi o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. E aí? Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira. Essa é desgraçada. Enquanto você não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Mas espera aí que tu vai dançando, tu vai curtindo e eu vou detonando namorar. Oi, flor, desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. que eu viajei no seu perfume. Ei, flor. Ei, flor. Desculpa, rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Show! Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Vai, Juninho, é tua, sacode, balança. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra vocês beijos, pra ver se a barba vai arranjar. 50 conto cada música. Posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Eu posso? Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. O amigo Trovão também está ali. Obrigado, maninho, tamo junto e misturado. Testa esse amor em mim. Neguinho da Nath. Quando for beijar alguém, família Desguiados Flexes. Família Desguiados 360, não é da sua. O Marquinho Lourinho também. Testa esse amor. O Bruninho da TS. Bruninho da galera da moto. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego. E pra Zara Jade, toda a sua assessoria. Banda 007. Banda 007. Já já tem um super. Já já. Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor, você, amor, pra você, amor. Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor, com você, amor. Meu príncipe encantado, vem me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar desse pesadelo que me faz... Rui Cabanha, brilha a galera da moto. Alô, Relíquia! Café da manhã, abraço, abraço. A noite um passeio sobre a luz do luar. Vou te pedir mais uma vez, vem sem pensar. Vem! Gostosinho, quero sim com você. Você. Volta, volta, volta. Volta sem pensar. Eu quero, tá? Eu quero te amar. Eu quero te amar. É nossa, é da casa. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Juca Tigre, você é um maninho, obrigado. Como é que faz? Rafinha. Como é que quer ser algo mais? É? Quando o amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que é? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando? Quando o amante quer ser algo mais. Ai, ai, ai, papá. Manda 007. E você, sai daí. E você não sai daí. E vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço. Apertado. Do o meu amigo Laracinha. Isso aí, lá de Iracinha. Não há papo. Depois da mora. O maior corno é bicho, meu irmão, pelo amor de Deus. Aguento. Não me mete em bronca. Não aguento. Fria desse celular. Sua foto não vai me esquentar. Vou te amar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero viver. Galera do Vila Nova, lá do KM23. Eles estão aqui. Barão Vermelho Prime. Som automotivo Barão Vermelho Prime. Essa sequência, papai. Então nem vem. Amiga Tati e todas as meninas da calçada estão aqui. Obrigado a vocês. Eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Cássio, vem chegando. Cumprimenta a galera, meu DJ, meu DJ. Você não sofre mais, pois deixei tudo pra trás. E não, não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero Calma que eu tô matando a saudade. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não. E agora tu imagina eu, meu irmão. Onde eu chego, você sai. Matando a saudade desse varão vermelho. Que você vai. Vermelho. Meu parceiro Gleixinho, ele está ali com a gente. Ele, meu parceiro Bruninho. Soares, sério com a gente, Ian Grício. Obrigado a vocês, meu lugarinho. Nossa equipe DS aqui pra gente com a gente. Amiga Karine, amiga Tati, calçada eventos. Obrigado a vocês, meu lugarinho. Tá todo mundo. Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre, meu corpo. Obrigado, meu amigo Marcelo. Rapaz, cadê o Relíquia? Alô, Relíquia? Um pouco mais. Cadê tu? Se atrás. Por isso escrevi esta canção. Obrigado, meu amigo Christian, ATS, valeu. Mal, mal você também, meu brother. Meu brother. E as palavras? Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Só Silva de Guaraci, Roberta Souza, as meninas presentes. Obrigado todo mundo. Só como dói, meu peito dói. Jurinho, com a gente o nosso amigo Severo. Ele, nosso amigo Cristiano, diretamente do Barão. Hoje curtindo o Barão Vermelho aqui com a gente. E vai estar hoje, mais tarde, aqui na Cavalgada. Afinal de contas, e a dona Cavalgada. Diga. Aqui do 25. E a gente agradece de montão pelo carinho de toda a galera que presente com a gente. Valeu! Foi você que falou. Ele vai machucando, vai detonando. Bora, Juninho! Nosso romance chegava ao fim. Foi ou não foi? Equipe dos Desguiados Flex. Aí com a gente, a galera tem moral com Caça Super, Tubarão Vermelho, Silvio Bolinhos. Perdoa pra mim. E aí? Se ele eu não vivo, é o fim. Agora! Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim. Seteiro do Relíquia. Família Desguiados Flex, obrigado a vocês. Apoio. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que me dá sentir. Luciana, das chamas do copo, e a empresária Ingrid do Gás. Isso aqui pra gente, obrigado a você. Te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, chego você. Eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim, toma, toma, toma, vira tudo. Nossas primas perigosas, Rafaela, Jéssica, galera dos remédios, tá todo mundo, assessoria completa. Ser poeta amador, ser compositor, do seu corpo escultor, ser surfista, seu mergulhador. Já! Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Sou seu servo, objeto, desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou amigo Charles da prefeitura, o homem da saúde com a gente. Obrigado, Murilo. Apenas um outro cantor. Oh, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar. Com loucuras, com loucuras e seduções. É meu amor, isso, meu amor, eu quero te entregar. É igual da loucura, loucura. Sequência da caixa preta. Essa produção vou te contar. Você pro garinho. Valeu, beijo! Dos momentos que vivemos, eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Meu parceiro Lua por ali. Até o fim. Abraça você, abraça garoto. Eu vou te encontrar. Você está lá. Vai! Me apaixonar. É Cássio, tu é ou não é, papai? Eu sou varão vermelho e você é também. E eu sou de coração. E o chorão vai relembrando. Tamo junto, meu garoto. Quando eu te vi dançar, me apaixonei. Seu equipe TS, obrigado todo mundo. A equipe tá completa hoje, né? Tamo junto. Os grandes sucessos. Fazendo você dançar e delirar. Com suas mixagens, é o DJ Beto. É o DJ Beto. Harrison Lemos e Banda Pintos. A moral. Família Paranhos, alô Relíquio, um abraço pra tu, meu o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Uou, uou, uou, uou, uou. Barão Vermelho Prime.